não tem solução. Esse novo amor, um amor a mais, me tirou a paz. E eu que esperava. Solução, esse novo.